alma quer. O rose clé das nuvens do céu, a cor do fogo ardendo de amor. Minha alma quer. O rose clé das nuvens do céu, a cor do fogo ardendo de amor. Dentro de você, que abriu a porta do coração. O reino que começa aqui, dentro de mim. Dentro de você, que abriu a porta do coração. Mergulhando neste imenso rio, se alegrando na indizível paz que o mundo não conheceu. Arara, minha alma quer. Um rose clé nas nuvens do céu, a cor do fogo ardendo de amor. Minha alma quer. Um rose clé nas nuvens do céu, a cor do fogo ardendo amor. Minha alma quer o rose clé das nuvens do céu, a cor do fogo ardendo de amor. Minha alma quer o rose clé das nuvens do céu, a cor do fogo ardendo de amor. Minha alma quer o rose clé das nuvens do céu, a cor do fogo.